só penso nela. Chegou de repente, mexeu com a minha mente, nem sei como dizer. Ela é tão bela. É simples, diferente, doce, me entende, raridade de se ter. Menina, você me inspira pra fazer um som. Seja erraria, tudo de bom. Essa nossa melodia, então vamos aproveitar. Minha proposta ainda está de pé. Quero você pra ser minha mulher. Se vive pela metade, então vamos nos completar. Como quem não queria nada, chegou de mansinho. Linda, estilosa, jogando charminho. Às vezes aparecem coisas boas no caminho. E cê chegou na hora certa na vida desse neguinho. Com decência, marcou presença em tudo que faço, no que minha mente pensa. É consequência da insistência. Ninguém até admira comigo, só paciência. Nem sempre a gente tá de audiência. Pro amor chega uma hora que cansa aquela sequência de caô. Mas você foi diferente e aos poucos me conquistou. Acho que o neguinho aqui se apaixonou. É, pode crer, ela é demais. Mexeu com a minha cabeça e me trouxe paz. Em mina, em você, eu tava pensando. Começo a frase com seu nome e termino com só te amo. Nela. Chegou de repente, mexeu com a minha mente, nem sei como dizer. Ela é tão bela. É simples, diferente, doce, me entende, raridade de se ter. Mas ela gosta de exibir todo o seu charme. Vira alvo de olhares, não importa onde passa. Vou olhando pra ela, fixando a sua aparência. Todo mundo fica em choque quando ela entra em cena. Pra ela ficar no foco já é de lei. Mas conquistar ela não é fácil, disso eu sei. Ela é pique rainha, quero ser o seu rei. Se ela esperava o cara certo, enfim, eu cheguei. Se ela não chega junto, chega o coração, acelera. Aproximação em segundos e o fôlego já era. Tá faltando muito pouco pra sair do quem dera. Por favor, não perturbe, pois agora sou eu e ela. Se existisse 10 mil de mim mesmo, seria todos os seus 10 mil fãs. Menina, não há nenhum segredo. Te quero à noite até de manhã. Mina foda e ela sempre gosta de quando a chamo pra dar um rolezinho. Mas é da hora quando me impede de ir embora e me dá mais um motivo pra ficar juntinho. Só penso nela.